Brasil, o mundo, quem sabe? Olá, ouvintes, sintam-se em casa, é tudo nosso. Espero que esta viagem interplanetária pelo mundo da música que você acabou de fazer tenha te trazido muita paz, muito amor e muita reflexão. Após esta virada de bateria, gostaria de pedir licença a você para os meros agradecimentos. Primeiramente a Deus, por ter me dado toda a força, coragem e determinação para concretizar este sonho. A minha família, que mesmo nas dificuldades em nossos caminhos, conseguimos superar. E vocês puderam me dar todo apoio e força moral para seguir em frente e chegar até aqui. Obrigado. Queria dizer a todos verdadeiros amigos que acreditaram em mim e mesmo nas fraquezas não me deixaram desistir. O que vocês fizeram, com certeza é inexplicável. Que Deus ilumine sempre o caminho de todos. Muito obrigado. Salve ao grupo Resistente MCs e à família RR. Sinceramente, correr com vocês é grande satisfação. A todos os b-boys, b-girls, DJs, MCs e grafiteiros. Aprendi muito com todos e com cada um que corre com o hip hop. Obrigado. Agradecimentos ao Fingers Home Studio e ao produtor André Finger, que me auxiliou da melhor maneira possível para que essa mensagem chegasse até vocês. A todos aqueles exilados da sociedade, a todos que estão ao meu redor, a todos aqueles que estão longe, obrigado. Saiba que as inspirações compostas nesse CD foram feitas com todo amor, carinho e respeito. Essa mensagem sirva de incentivo, de inspiração, que te dê determinação, que ela chegue positiva, cheia de energia para você superar os obstáculos que temos em nossas vidas. Saudações ao rap nacional, ao hip hop, quem está no meio disso e quem conhece sabe que todo esse trabalho desenvolvido por nós tem o objetivo de trazer paz, justiça e liberdade na mensagem. Um obrigado a todos e continue assim fortalecendo esta cultura. Sem desmerecer de ninguém, que Deus ilumine o caminho de todos, amigos e inimigos sempre. Um forte abraço e muito obrigado. Guilherme, conteúdo interno. E logo mais, nos encontraremos nas vias ondas sonoras por aí. Até mais do rap, do rap, do rap. Fantastic. See.